Seção 37 de Antologia Brasileira, volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. Infância de Nabuco, de Joaquim Nabuco. Pernambuco, 1849. O vulto proeminente de Joaquim Aurélio Nabuco de Araújo, um dos mais simpáticos da nossa história política e literária, impõe-se ao respeito nacional pelo papel saliente de propagandista esforçado e agitador intemerato, que representou na história da abolição da escravidão no Brasil, a cujo serviço esteve sempre a sua pena e a sua palavra inflamada. Notável tribuno, jornalista, escritor político, historiador consciencioso, crítico literário, parlamentar ilustre, eis tudo o que foi Joaquim Nabuco, cujas obras principais são Camões e os Lusíadas, uma série de notáveis panfletos políticos e literários, entre os quais sobressaem dois em francês, Le droit au meurtre, a propósito do Tula, de Dumas Filho, e uma coleção de poesias, Amour et Dieu. Conferência sobre o tricentenário de Camões, propaganda liberal, o abolicionismo, publicado em Londres, o dever dos monarquistas, Balmaceda, interessante estudo sobre o célebre ditador chileno, a intervenção estrangeira durante a revolta, e por fim, a mais completa, a obra que o consagra como historiador e como estilista, um estadista do Império, Vida do Conselheiro Nabuco, senador por Pernambuco e pai do emérito publicista e escritor nacional. Exerce atualmente o cargo de nosso ministro em Londres, com poderes especiais para tratar da velha questão de limites. É do Instituto Histórico e da Academia Brasileira de Letras, de que foi um dos fundadores. Infância de Nabuco. Nada opera a dilatação rápida do espírito, tanto como as viagens, a mudança de costumes, de sociedade e de país. O perigo das grandes deslocações frequentes é tornarem o espírito flutuante, versátil, desapegado. Do Pará para o Rio, a diferença era considerável. No vasto meio para o qual o transportavam aos 12 anos de idade, devia desabrochar o primeiro germen de sua verdadeira vocação, a política. Foi com esta causa permanente de desatenção no espírito que ele fez os estudos de preparatórios de 1825 a 1829. O pai não o podia dirigir neles, não tendo recebido outra instrução, senão a que era indispensável no seu tempo, ao filho de uma família pobre, destinado a pequenos empregos. Não sonhava Manuel Fernandes Nabuco que o Brasil se tornasse império para o filho vir a ser senador. Nabuco cursava como externo as aulas da cidade, mas o que via e ouvia em casa do pai, frequentada pelas deputações do norte, tinha maior interesse para ele do que o latim e a matemática. A família morou sempre no centro da cidade, em ruas vizinhas da Câmara, como a da Assembleia e do Hospício. Nas grandes ocasiões, em vez de diretamente seguir para a classe ou de voltar para casa, O jovem José Tomás corria à galeria da Câmara para ouvir Vasconcelos, Ledo, Calmon, Paula Souza, Dom Romualdo, Lino Coutinho. Naquele recinto, porém, no qual se reunira a Constituinte, a mocidade via, sobretudo, o vazio deixado pelos Andradas. Em 1829, eles estavam todos três no Brasil. O prestígio da grande trindade da independência da Constituinte tinha conquistado inteiramente os jovens de imaginação exaltada, como Nabucco. Mais tarde, o efeito dessa admiração far-se-á sentir sobre ele nas lutas da regência. O nome dos Andradas era um nome fascinador para toda a mocidade do meu tempo, diz o mais eloquente dos seus intérpretes, M. de Araújo, Porto Alegre. Os debates da tribuna continuavam e completavam-se pelos da imprensa política. O jornalismo brasileiro tomara uma feição completamente nova com o aparecimento da Aurora Fluminense, em 1827. O estilo da Aurora, como criação de uma só inteligência, é realmente um fenômeno notável. São os dois acontecimentos intelectuais da época, a pena de Evaristo da Veiga e a palavra de Bernardo Pereira de Vasconcelos. Uma e outra têm os mesmos característicos de solidez e de força, que nenhum artifício pode substituir. Uma e outra são a ferramenta simples, mas poderosa, que esculpe o primeiro esboço do sistema parlamentar no Brasil. A página de Vasconcelos, sobretudo, grava-se para sempre na imaginação de Nabucco. Do meio para o fim da sua carreira parlamentar, este último falou sempre sentado, e os que o ouviram sabem que essa postura, em vez de privar o orador dos seus meios de ação sobre o auditório, aumentava a solenidade do gesto, a repercussão da palavra, a animação do discurso. Nesses dias, sempre de ansiedade para ele, o modelo que lhe vinha à lembrança era o busto do grande Vasconcelos, chumbado pela paralisia na sua curul, mas dominando dela com um sarcasmo, uma pausa, um lampejo de olhar, a câmara suspensa e maravilhada. Um estadista do Império. José Tomás, Nabucco de Araújo. Fim da sessão 37.